Alfa Oscar, completo final, chame 2, 118, peça 95. 1895, criado. 9,6, vento agora de Juno, 7 a 0 graus com 219. Ajuste no 020, autorizado a decolar, pista no 0, gol no 896. Autorizado ingresso, portão 02. Portão 02, obrigado, 746. Torre Eco Alfa Oscar, estabilizado, ILS no 0. Eco Alfa Oscar, tráfego avistado, ajuste no 020. Continua a aproximação, senhor repórter pista livre, Eco Alfa Oscar. Há condições de coordenar a base pela direita para pouso no 7? Sim, senhor. Confirme o Alfa Oscar. Cancelando agora? Dá presente, cancela o plano para o no 7. Gente, plano cancelado agora é o 04, curva à esquerda. Reporte base pela direita para o final pista 1 no 7, com trem baixo travado, Eco Alfa Oscar. Reportará, Eco Alfa Oscar. Chama agora o controle Salvador, frequência 1 no 20, decimal 8, tenha um bom voo, senhor. 208, obrigado. 06, pronto para decolagem? Está pronto agora, 606. Bom, no 606, a linha e mantém na pista 1 no 0, senhor. A linha mantém a pista 1 no 0, vou no 606. Cajô. Transição prova, senhor. 1896, contato radar na decolagem, mantém 370, sai da PUCA. Sobe 370 na PUCA, gol 1896. Max Charlie Alpha, desse mantém a 4000 pés, ajuste de altímetro 020. 4000. Mandou na escuta do gol 896. Vem, sim, você. Só para informar os outros dois que vão decolar que vento muito forte durante a corrida de decolagem, tá ok? Vento bastante forte. Gente, como os colegas tinham grato pela informação. De base para final no 7, baixado e travado, Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar tem pouso autorizado na pista 1 no 7, senhor. O vento agora é de 1 no 7 a 0 graus com 1 no 7 nós. Pouso autorizado no 7, Eco Alfa Oscar. B06, copiou a informação do colega que acabou de decolar? Afirmativo, gol no 606. Gente, o 606 tem livre decolagem da pista no 0, agora vento 170 graus, ano 7 nós, ajuste no 020 no 606. Sente, livre decolagem, gol no 606. Meu Eco Alfa Oscar no solo 07, confirme parte de Celestina. Parte 5, ciente, livre táxi à direita. Ao estacionar, frequência livre, bom descanso, Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar. 1606, decolado 07. Chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, senhor, tenha um bom voo. 208, obrigado, 606. 5717, pronto para cópia? 5 3 317 autorizado, senhor, para Sierra Bravo, Bravo Eco. Nível de voo 380 via Upper Zulu 41. Decolagem da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Trova. Controle 120, decimal 8, transponder 5106, trip 5317. Gente, até Sierra Bravo. Portão 06, protegimento correto, trip 5317. Portão 01, chame pronto para o pushback, acionamento. Claro, Salvador, Mike Alpha Hotel. Mike Alpha Hotel, prossiga. Mike Alpha Hotel solicita autorização de reboque da ponte 7 até o portão ponte 28. Não desce, mantém 050 na chegada Mare. Ajuste do altímetro, Salvador 1020. 0 segunda margem, para o 0 1896, passa nível 180, chama agora Centro Recife, na frequência 2685, alterna 1245. 2685, 2545, 1896, boa noite, bom dia. Bom dia. Tango Mike Charlie Alpha, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1020, informe final do procedimento LS, X-Proway, pista 10. utilizar no curso do lote o capotando Max Charlie Alpha. Gente, Max Charlie Alpha, completo sinal do segmento elétrico 2, puxando agora a torre na frequência 118.95. 95, grato, Max Charlie Alpha. Corno 606, chama o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2685-2545, obrigado, uma boa noite, 1606. O 9, continua a aproximação, senhor. Chame no externo, trem baixo travado avistando, Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha chamará no externo. O Alpha poderia confirmar intenções de pouso, pista 10017? Atenção 17, senhor. 17, gente, chame no externo avistando para cancelamento do plano, Mike Charlie Alpha. Está presente, senhor, está para o cancelamento. Confirmo se já visto o campo, senhor. Afirmo. Mike Charlie Alpha, plano cancelado agora, Zulu 4, curva à esquerda, reporte base pela direita, trem baixo travado, pista 17 para autorização de pouso, Mike Charlie Alpha. Charlie Alpha, reportar na base, dá uma 7 com cheque de trem. Salvador, Torre Salvador, aqui, 5317 para o táxi, cumpriu o verde 45, 4 horas e 15, internação aí. Copiando, São Luís 045415, táxi aprovado via Índia e Alfa, até o ponto de espera pistando 0, ajuste no 019, chame pronto para decolagem no ponto de espera pistando 0, tipo 5317. 5317, autorizado via Índia e Alfa, ponto de espera do 0, na porta 3. Obrigado, hotel, obrigado, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento agora de 190 graus com 17 nós. A gente decola de 10, 15317. A base da 17, com o trem baixado checado, Mike Charlie Alpha. O Mike Charlie Alpha tem pouso autorizado, senhor, na pista 17, vento agora de 190 graus com 17 nós. Ajuste 1019, Mike Charlie Alpha. Charlie Alpha, livre pouso 97, ajustado. Prossiga, senhor. Foram informados que afirmo, senhor. O mesmo reforço se encontra no X já. Mike Charlie Alpha na Solo Zuno 8, confirme Pátio que se destina. Vai ter ciência, táxi aprovado à direita, estacionar frequência livre, bom descanso, Mike Charlie Alpha. TP5317, decolado aos 18, Chama agora o controle Salvador, frequência 120 decimal 8, tem um bom voo, senhor. 08, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, o trip 5317. Controle Salvador, trip 5317. Trip 5317, contato radar sul, mantendo 380, saída da El. Confirme, né? Seria a saída Momo? Corrijo, corrijo, comandante. Saída Momo. Tem 380, Momo. Olímpio 02, desça para 2.000 pés, ajuste altímetro 10, 19, informe, estabilizado, final do procedimento LF, destruir pistão 0. 0, 19, para 2.000 pés, ajuste 02. Estimativo, terá condição de completar o procedimento? Possível, solicita a vetoração para ingresso, está muito alto para interceptar. Ok, então, vetor dá para perda de altitude, curva esquerda, na proa 360, limite vasta proa por 7 milhas. Esquerda 350, limitado 7 milhas nessa proa, agradece. Vida para 2.000 pés. Afirmo. Did recognize you as in English. Please call me on a frequency 118.95. For Victor, Victor Foxtrot on apron 3 to Kilo Hotel, Papa November, is that right? Flight number 400 approved, stand by for copy. In 1 minute, I'm gonna check your route, sir. Okay. Distrito 340, presidente está autorizado a voar Trova. Trova agora, restrito 340. Olímpio 02. Completo curva à esquerda na proa 280. Esquerda 280. For Victor, Victor Foxtrot, are you ready to copy? For Victor, Victor Foxtrot, you're clear to Kilo Hotel, Papa November, flight level 400 via Upper Zulu 20 until Sierra Lima, India. Then you're cleared according to flight en route, flight level 400. After takeoff runway 10, left turn on MoMA departure, Mike Oscar departure, and flock transition. Foxtrot Lima Oscar Charlie Kilo transition. Frequency of the departure 120.8. Squawk 5065. Papa 4 Victor Victor Foxtrot Rebecca. Your readback is correct, Victor Victor Foxtrot. On apron 3, call me ready for startup engines. Vicente, Olímpio 02, completo final do procedimento LS sobre pista 10. Chama agora Torre 1, 18.95. That's right, sir. Flight level 400, because 390 is incorrect for the upper zero to zero in this direction. Agora o centro, 12685. 12685, alterna 2545. 12685, 2545, obrigado, bom dia. Limpos 02, prossiga. Nacional de elétrico da 1-0, visual Alfa Pista, está de baixo. Sentry Limpo 02, tráfego avistado, ajuste 1019 agora. Chame quando o trem baixo travado para outra transição de pouso, Limpo 02. Ajustado, 19, chamar aqui trem baixo travado. Limpo 02, nacional, com o telebaixo travado. Limpo 02, tem fluxo autorizado na pista 10, vento de 1,7 a 0 graus, com 1,6 a 12 de nós. Foi informada turbulência moderada forte na final, pista 10, senhor. Sente turbulência, Limpo 02. 02, no Solos 29, autorizado o deck traction. Chame livrando a direita parte militar, o Olimpo 02. Autorizado o deck traction. Próxima, Dona Catuí. 300, 400 pés, turbulência forte na final pista. Confirme, forte ou moderado, senhor? Forte. Forte, graças pela informação, Olimpo 02. Victor Foxtrot, taxi approved by Apron 3, then Apron 1, India and Alpha, to holding point for Navion 0, turn H1019er. Call me ready to departure, holding point for Navion 0, Victor Foxtrot. The holding point is on Alpha, sir. Net Bravo Charlie, holding point on Alpha.